0501 pode alinhar? A 10? Afirma, ali mantém. Ali mantém, é 01. Localizador com a pista no 0 à vista, desce pelo drive, gol no menos 2. Uno menos 2, complete por uma faixa de torre, 118 próxima meia. 118 meia, obrigado, boa noite. Boa noite. Rio 5973, desça para 2000 pés, que na gama 096, autorizado a final ILS, após estabilizado no localizador. Para 2016, reportar estabilizado no localizador 5973. Vamos confirmar depois também o trem baixado. Sim. Voo no 601, na livre decolagem cabeceira 10, centro no 40 graus, 99. Livre decolagem na 10, gol 1601, boa. Está travando o gol 1 no meio, 1 no 2. 1 no 2, livre pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 4, 0 graus, 8 nós. 7, 1 no 2, livre pouso, pista 1 no 0. 601, na decolagem 39, controle 1 no 2, 0 8. 2 0 8, 601, boa, muito obrigado. Controle Salvador. Muito boa noite. O 1601 decolou no perfil da Euleda. 1601, contato radar decolagem, subata nível de voo 360, saída da El. Está autorizado, vai direto da El. Presente a voz, direto da El. 601 da vovó. Treina 5, essa identificação, autorizou a chegada da mar e desça até nível de voo 050, que é negando 0 no meio. Água. Água. Romeu 1-2, livrando via Fox. Romeu 1-2, Fox 4-2, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 1, pole position. Alfa Juliette para o 01, voa no meio 1-2, na sua escuta. Aeronave na escuta, fala que não está chovendo. 5973, completa aproximação, chame torre, 1-18-6. 18-6, até volta, 5973. Boa noite, Rio 5973. 5976, boa, livre pouso no zero, vento 140 graus, 9 noite. Gente, livre pouso no 0, 5973. Boa noite, gol 1273, informação IAC, solicita confim. 1273, um minutinho, cópia. Aguarda. Controle Salvador, boa noite, gol 776. 170 para 150, sente daí. 1776, sendo identificação, autorizada a chegada Mari, desça TNB de voo 060, Senegal no 096. 1-0-96-060, chegando a Mari, gol 776. 1-0-6-0-1, chame centro, Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 5-1-3-3-2-5, muito obrigado. 6-0 da Lua. Sete-três, solo aos 4-7, liga direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livrando 1-2-1-9, 5-9-7-3. Salvo aí, 5973, livrou na pista. 5973, táxi autorizado, Alfa, estilo Pat 3. Entre Alfa, Pat 3. Vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no meio, reporte fora do solo. Fora do solo, Guardião 07. Gente, fora do solo 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, grato. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte visual com local de pouso. Mantendo 500 pés, reporte visual com local de pouso, Guardião 07. Aconcagua, Rio Guardião 07. Guardião 07, eu chego a sua coordenação. 7. No 395, 3862, algum pouso? Chequei 183, obrigado, no 395. 186. Ah, 186, valeu. E o 776? Desce 2000 pés, está autorizado a final do ILS X-Ray, o ajuste é 1016, reporte estabilizado. Gol 1776. 2000, reportada estabilizada, X-Ray, gol 776. Boa noite, com 395, vai passar esse ano, passar o trabalho. Vem, né? É o gol 395. Sente no 395, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Ok, tá passado travado, livre o pouso, pista 1-0, 1-0, 1-6, ajuste. Bom, 395. com FIS 36, copia? Autorizado com FIS 360, decola 10, direita da Euleta Bridge, a saída intercepta pêndulo 16. O controle opera 1208, aciona 5051 no cotejo. Confio, foi 360? O nível 36, 360. 360, pêndulo 16, saída da Euleta. A última transição eu não copiei. 120.8.50. Poder confirmar a saída? Confirmo, a saída é a da Euleda Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, onde intercepta a Upper Zulu 16. Ok, na minha carta não tem essa transição aqui, eu vou procurar no equipamento da Euleda Bridge. Correto, voo quando pronto, chama e puxa acionamento no 03. Boa noite, gol 1884, Centro Yankee, passando o pacote. 1884, boa noite, a sua identificação, desça 2 mil pés, via chegada Mari, ajuste 1016, reporte localizador. Estou para 2 mil, via Mari, 1016, reporte localizador, gol 884. Solo 59, direita, solo 121, decimal 9. 89, boa, na 39. 861, boa. Entrou, 395, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, boa, 935. Sete e meia na escuta, Tony. Boa noite. Está passando o estado baixado de cavalo. Bom, no 776, livre pouso na 10, vento 140 graus, correto 9, altímetro no 0 no meia. Ok, no 096, livre pouso, pistão no 0, igual no 776. 273 para buscar questionamento no 3. São 273, aguarde um minutinho só, nós vamos ingressar a aeronave na companhia 02 e após a mesma liberar a retaguarda do senhor, já coordene com a equipe que tem livre posicionamento. E após a aeronave liberar a sauda, 402 está livre, o Bono 273. Bono 395, na medida do possível, utilize o seu táxi via Juliette para o 02. Juliette 02, ali, Bono 395. Solo 04, livre direita, solo 121 decimal 9. 219, 69. 19, livre direita, 776. Solo 121 um decimal 9. Noite, Bono 776, Durão. 776, prossiga via Alfa, Foxhunter Juliette. Alfa, Juliette.